Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Jeremias, capítulo 26, e verso de número 13. Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero, com muita alegria, nesta quarta-feira, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos logo mais à noite, em nosso tempo, dando prosseguimento aos ensinos da Palavra de Deus. A nossa igreja está ali na Silveira Martins, 506. E o nosso telefone é 2106-1123. E temos o site da igreja, que você pode acessar, www.aderechim.com.br. Que Deus abençoe a todos aqueles que escolherem esta casa para receber a oração da fé, a bênção. Traga a tua família à casa de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Depois que o profeta Isaías teve uma visão do Senhor, e ele viu ele assentado sobre um alto e sublime trono, a vida dele, daquele homem, nunca mais foi a mesma. O comportamento, o caráter e o modo de viver de Isaías, ele que pertencia à família real e trabalhava no templo, mudaram completamente. Quando temos um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, percebemos quem somos e a nossa real necessidade de mudança. Por isso, Isaías declarou: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tal como Isaías, Paulo também foi impactado pelo poder de Deus enquanto caminhava para Damasco, a fim de perseguir os cristãos. E essa experiência foi decisiva para que ele mudasse o rumo de sua vida, transformando-se em grande apóstolo. Estes dois grandes homens viram que Deus era real. Com a ajuda dele, perceberam suas fragilidades e desejaram consertar sua vida. Mas a questão é: será que hoje estamos realmente dispostos a mudar para melhor? Não só os nossos hábitos, mas também a nossa maneira de pensar, de sentir e desejar. Neste dia, peçamos ao Deus dos céus ajuda para perceber em quais as áreas necessitamos de mudança, e clamemos para que ele nos transforme em vasos novos de honra na casa de Deus. A visão que Isaías teve foi uma visão de cima, uma visão de dentro e a visão de fora. Ele disse: eu vi o Senhor. Depois ele disse: eu vi o meu estado. E depois ele foi enviado. Quem tem a visão de cima tem a visão de dentro, e aí ele recebe a visão do além, além-mar. A visão dos povos: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos, antes de querer fazer, é ter a visão de Deus para saber quem somos, para poder desenvolver o trabalho na obra do Senhor. Maior que tronos, com seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação. Maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza, não há como medir o seu valor. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz, como a rosa esmagada no chão. Pisado foi e ainda assim eu quero nesse momento orar com você. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Isaías, Deus que trabalha nos momentos mais íntimos do nosso ser. Foi Deus quem fez o Isaías sentir o seu estado, a sua miséria. Assim como talvez, Senhor, a minha palavra muitas vezes não consegue, através dessa emissora, acordar alguém, mas que o Espírito Santo possa fazer algo que eu não posso fazer. Essa pessoa que pensa estar preparada, que pensa estar atrasada o seu ministério, a sua função, o que se sente até, de certa forma, pensando em ser discriminado, tu conheces, Senhor, que ele precisa ter a visão de cima. Leva ele e vê a tua glória, para ele saber o estado que ele está por dentro, com quem que ele convive, o que que ele fala, o que que ele ouve. E essas coisas têm que ser divinamente acontecidas, para que essa realidade seja completa, para que a vaidade vá embora, que a soberba vá embora, para que o orgulho vá embora, que sejamos conscientes, Senhor, de que somos apenas a pó. Deus, eu oro pela igreja militante, eu oro pelos pais, pelas mães, pelas crianças, e peço em nome do Senhor, agora e sempre. Amém e amém.